fosse duvidar, se duvidasse, se duvidasse. Tenho medo da pobreza, mas adoro a dureza, como adoro. Ah, papai do céu, quero seu amor, minha santinha, mas já não quero que me faça de folha de papel. Tiro você do emprego, olho de amor e sossego, vou ao banco e tiro tudo pra gente gastar. Posso, Julieta, lhe mostrar a caderneta, se você duvidar. Se duvidar. Posso, Julieta, lhe mostrar a caderneta, se você duvidar. Só tenho medo da palpita, mas adoro a Julieta, como adoro a papai do céu. Quero seu amor, minha santinha, mas só não quero que me faça de bolinha e de papel. Tiro você do emprego, de amor e do emprego. E tiro tudo pra gente gastar. Posso, Julieta, lhe mostrar a caderneta, se você duvidar. Se duvidar. Posso, Julieta, lhe mostrar a caderneta, se você duvidar. Só tenho medo da falseta, mas adoro a Julieta, como adoro a papai do céu. Quero seu amor, minha plantinha, mas só não quero que me faça de bolinha. Oi, de papel. Palavras que a coitada me dizia, francamente eu não ouvia, mas a voz criminosa do meu subconsciente era quem repetia. Uma voz bem clara de pagar estas pancadas que eu não mereço apanhar. A lição que a mulher do coração não se invade nem com a flor. Anjos do Inferno, de Geraldo Pereira, Bolinha de Papel, e Ademir de Fonseca, de Alvaiá, de Zé Maria, O Que Vier Eu Traço. Agora em São Paulo, 8 horas 13 minutos. Na sequência do Gramofone, tem Araci. Vaquinho e violão. Quem não conheceu o Rio Antigo, tão amigo, de festas e serenças ao luar, ouvindo esta feijada antigamente, certamente contente, defensora de gostar. No Rio dos Sonetos, do Vila, que só de fraque é que se frequentava o cabaré. Havia para as grandes confusões os corações, o sangue do Ernesto Nazaré. Falar de amor de mão em mão, os leques onde sem assinatura, sem ventura, deixavam soluçando um coração. Thank you.

se voltar eu perdoava. Se ela voltasse na certa, recordava. O bom tempo triste ficou, ficou pra trás. Tenho sofrido bastante, não posso mais. Ai, meu Deus, Deus me perdoe. Pra levar essa mulher que eu levo é melhor. Lembrando a triste da mulher que me abandonou. Eu aumento a saudade de tanto me faço sofrer. Ciro Monteiro, de Lauro Maia, e Humberto Teixeira, Deus me perdoe. Carlos Galhardo, composição de Capiba, o tocador de trombone, e Aracide Almeida, de Custódio Mesquita, e Orestes Barbosa, flauta, cavaquinho e violão. Agora em São Paulo, 8 horas e 22 minutos. Gramofone, pela Cultura AM. No sertão, numa linda palhoça, vivia uma cabocla, filha de Chico Simão. Namorou-se de um caboclo renitente, conhecido por Clemente, apelidado Lampião. Tão destemido que enfrentava onça brava, e também ele gostava de dar tiro de rifão. Encontrou-se com um caboclo mais valente, que também tinha patente de brigar por devoção. Caboclo forte tinha sangue de guerreiro, corpo leve e peligeiro, pra pular não havia igual. Tinha no peito uma couraça de bronze, já tinha matado 11 como prova inicial. Ele também apaixonou-se por Rosinha, que também era vizinha deste cabra matador, que por maldade quis fazer uma vingança, carregando com a cabocla, iludindo-a com amor. Depois de um ano muito triste, arrependida, ela vinha comovida implorar o seu perdão, dizendo assim: caboclo, eu sou tua, e jurei perante a lua que te dei meu coração. Eu sou culpada, mas também fui enganada pelo caboclo malvado que tudo prometeu. Hoje no rancho tudo é felicidade, a cabocla é Rosinha e o caboclo sou eu. Culpada, mas também fui enganada pelo caboclo malvado que tudo prometeu. Hoje no rancho tudo é felicidade, a cabocla é Rosinha e o caboclo sou eu. Que rei sou eu, sem reinado e sem coroa, sem castelo e sem rainha, afinal, que rei sou eu. O meu reinado é pequeno e é restrito, tomando no meu distrito, porque o rei

da vizinha, mulher danada pra falar. Dona Joaninha, é para o seu benefício meu reclamo. A senhora com meu corda de vitola, ou língua de gaturão. Dona Joaninha, essa vida é passageira e cortina. Pra que não cuida mais da sua vida? Deixa a vida da vizinha, mulher danada pra falar. Dona Joaninha, é para o seu benefício que eu reclamo. A senhora com minha porta de vitola, ou língua de gaturão. Não perca a esperança, que depois da tempestade é certo vir a bonança. Ela que vive a reclamar, porque já perdeu a crença, diz que Deus não se lembra de quem vive a temar. Ana vai trabalhar, Ana, é preciso compreender, e que primeiro a gente canta, Joana, pra depois então poder. Se lembra de casa quando começa a chover. Dona Joaninha, essa vida é passageira e cozinha. Pra que não cuida mais da sua vida? Deixa a vida da vizinha, mulher danada pra falar. Dona Joaninha, é para o seu benefício que eu reclamo. A senhora com meu corda de vitrola, ou língua de gaturão. Zé Zilda de José Gonçalves e Ali Monteiro, Dona Joaninha. Odete Amaral de Alcides Rosa e Sebastião Gomes, Nosso Amor Não Morreu. Linda Batista de Carneiro Filho e Alberto Maia, Boa Pessoa. Agora em São Paulo, 8 horas e 39 minutos. Você está ouvindo Gramofone pela Cultura E. Você tem que me voltar, 17700. Você tem que me voltar, 17700. Eu lhe dei 20 e me resta tirar 3300. Você tem que me voltar, 17700. Você tem que me voltar, 17700. Sou diplomado, frequentei academia, conheço geografia e sei até multiplicar. Dei 20 mango pra pagar 3.300, 17.700, você tem que me voltar, você tem que me voltar. Você tem que me voltar. 2006. Você ouve agora pela leitura. 8 horas e 41 minutos em São Paulo e agora em conjunto com a Cultura FM, as informações sobre as eleições 2006. Voltamos a informar sobre os votos à presidência da República. Temos exatos 70% dos votos apurados. Lula segue com 48,97% dos votos válidos. Geraldo Alckmin, 41,26%. Heloísa Helena, 6,64%. Cristóvão Buarque, 2,86%. Ana Maria Rangel, 0,14%. Luciano Bivar, 0,07%. José Maria Emael, 0,06%. E Rui Costa Pimenta, do PCO, não teve nenhum voto contabilizado até o momento. Lula tem 32.200.489 votos. Geraldo Alckmin, 27.131.611 votos.